que sua vida e veja como está. Vai ficar pequeno quando o meu senhor voltar. Toda a estrada tem um fim, acredite em mim. O passo dado errado pode decidir sua vida. E é qual é a trilha que você tem trilhado? Será que está preparado para se encontrar com o poderoso El Shaddai? Ou corra pra bem longe dos olhos de Deus. Não seja você um bad boy da vida, iludido, aplaudido, escorado pelo mundo. Queira fica só, não. Sozinho você não pode ficar. Aí maluco, escreve o seu nome no livro da vida enquanto dá. Porque o carrasco está aí para rasgar, humilhar, roubar e destruir. E aí tu vai fazer, venha se proteger. Eu te apresento Jesus Cristo, o único verdadeiro amigo. Aquele que não se vende, o cordeiro traz a paz. Até quando vai dormir com o cano do seu lado? Sua proteção, você faz em um canhão. Vou fazer uma oração, que Deus abra seu coração e te mostre que você eu confia no Cristo vivo que morreu e ressuscitou. O que pode gastar e você eu tiro, levar e fazer parte do passado. Não corra, viva a vida eterna. Eu quero ouvir você cantar pra confirmar, foi!